se liga. Se liga na minha retina, pois você me envolve, decanta a mania do meu dia a dia. Sei, um grande amor nunca termina. Quem leva o pote traz água da mina pra regar a saudade que o tempo deixou. Vou buscar o luar, oh, luar, pra acender a noite que ficou no meu olhar. Só você me inspira a vontade de amar. Não me faz tanta maldade, vem matar a ansiedade que não me deixa sonhar. Vem trazer a paz no meu peito, enfeita minha paixão. Esse amor que chegou desse jeito mora no meu coração. Vou buscar o luar. Paixão, esse amor que chegou desse jeito mora no meu coração.